Máquina do Tempo. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. You are the dancing queen. Esta foi a nossa primeira sequência aqui no Máquina do Tempo, que volta já já, logo após o intervalo comercial. Não sai daí. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui, no Máquina do Tempo. Você está no Máquina do Tempo. De volta com Máquina do Tempo, aqui na sua melhor sintonia. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Por aqui, você confere os grandes clássicos do passado durante uma hora. E abrindo mais uma sequência, tem Billy Joel com Uptown Girl. Yeah. Sucessos imortais. Máquina do Tempo.

Máquina do Tempo. Buy your all a drink, and as we ask all the questions, and you take all your clothes up and buy. what a good place to be. Don't believe a hug. Speak a different language and it's never really hard to me. Don't believe a hug. Oh no, cause it's never really hard for me. What a good place to be. Don't believe a hug. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe a hug. Oh no, cause it's never been happy for me. Don't believe a hug. Don't believe a hug. Don't believe a hug. Legal, gente. E é com esta sequência que nós encerramos mais uma edição do Máquina do Tempo. Segunda-feira, neste mesmo horário, nós estamos de volta, trazendo mais um Máquina do Tempo especialmente para você. Um grande beijo, um ótimo final de semana e até lá!